André Cedês, o Mural de Ibicoara. Da tua banda mente ela parte pra briga, jogar a rabeta junto com as amigas. Bum, bum, grave bate o bum, bum. Ela tira a pressão quando ela balança essa raba. Todo mundo olha, não dá pra explicar. Vou te levar pra minha aldeia e sabe como é, né? Vou te machucar, hoje eu vou botar. Eu não vou parar, até tu cansar. Hoje eu vou botar, vou te machucar. Receba magia, bruxinha, te quero todinha na cama. Toma, toma, toma, toma, toma. Receba magia na rabeta, toma, toma. Ha ha ha.